Exatamente, Mike Echo Delta. Alô, Gol 9251, ligando na pista. Gol 9251, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Via Alfa, camarada, da Juliette, 9251. Para pushback, acionamento, trip 5384, no pátio 3, bom dia. Trip 5384, pushback, acionamento, bom dia. Trip 5384, autorizado, pushback, acionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado, chamarei. Vamos ter autorização do voo 9649. Coordenando a saída, aguarde por gentileza, Gol 9649. Aguardando, obrigado. Torre Salvador, Gol 092. Bom dia, Gol 9092, reporte quando baixado e travado, vento 060 graus com 5 reais. Sete, aposta na Gol 9092. No prossegue via Juliette pro 0. Ficou 0, vai manter a posição, vai aguardar o tráfego da companhia, encontra-se ocupado no 02. Mantenha a posição. Ok, gente. 649 está pronto para o pushback, acionamento no 2, aguardando o corte. Gente, Gol 649, eu estou coordenando a sua saída, mantenha a posição e aguarde. Então pode ficar aguardando o corte? Um minuto. Obrigado, 49. Passando externo, baixado checado, Gol 90, ou melhor, 1093. Zero 92, pistão no zero, livre pouso autorizado. Tem livre pouso, o Gol 1092, o vento. Conforme 60 graus, 5 horas. Obrigado. Gol 9649, autorizado. Autorizado Porto Seguro, nível 340, decola da pista 10, saída da El, Leda, após direto. Aciona 5406, frequência do controle 119.8. Certo, autorizado 340, Porto Seguro, decola 10 da El, Leda, direto. 406, decola 10. No 649, tá autorizado o seu push? Foi autorizado pelo controle, a saída de Nero no Alfa, ok? Autorizado, se tiver que saída de Nero no Alfa, no 649. 5384, táxi, 43 PLT, 4 horas e 40, alterna receita. No 649, mantenha a posição por gentileza, eu vou taxar um tráfego da tripa, pode limpar esse posto zero. Gente, mantenha a posição. O trip 5384 segue em frente, Índia e Alfa, ponto de espera 118.6, altímetro 1012. Autorizado, táxi, Amará, ponto de espera 118.6. O 649 fica condicionado após a passagem da TR, retaguarda, inicia o push. Certo, após a passagem da TR, esqueci o fluxo quando eu repassar. Mike Eco Delta autorizado, voo local, meu coração, Manati, mil pés, decolado ao 97 no Axé, após decolagem direita, 0125 no transponder, 1208 no controle. Cruzamento correto, pessoas a bordo? Para acionamento de correção, para ataque, torre 118,6, altímetro 1012. Salvador, azul 4237, na posição 8, pronto para puxar o acionamento. 4234, autorizado, puxa o acionamento, chame táxi. Autorizado, puxa para azul 4234. Vai, que é pior. Tanto do Salvador, muito bom dia, Antena 3179, informação Mike, Guarulhos, nível 320. Antena 3179, informação em curso Mike, aguarde para a costa. Área decolar, 150 graus, 5 nós. Autorizado alinhar e decolar, 3384. Somente com a apresentação de uma CHG, sala IS, da 3179. Ok, obrigado. Só escuta então pra conta. Alô, Salvador, gol 1092, vibrou. Bom dia. Gol 1092, autorizado o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, reporta gol 1092. Portinelli, pronto, Mike Eco Delta. Tá, 3179, pronto para a cópia? Então, 3179, autorizado Guarulhos, nível 320, decola da pista 10. Primeira curva à direita, saída da Euleda Bridge, onde intercepta Upper Zulu 10, SMAP direto ao Wake, segue conforme o plano de voo, aciona 5416, frequência do controle 199.8. Ok, autorizou nível 320 para Guarulhos, decolando da pista 10, primeira curva à direita, perfil da EL, transição Leda, Leda Bridge. Bridge vai voar Upper Zulu 10, SMAP Awake conforme a rota. Transponder 5416, controle Salvador 119.8, TAN 3179. TAN 3179, o cotejamento correto, reporte para pushback e acionamento. Reportaremos no 612, obrigado, senhor. Para o táxi, gol no 649, 3 horas de autonomia, Aracaju, 84 a bordo. Gol 1649, autorizado táxi via Índia, reporte no ponto de espera. Correção, no ponto de espera, chame torre 198, decimal 6. Táxi via Índia, ponto de espera, torre 1286, gol no 649. Pode prosseguir o gol 925, né? 40 graus, 5 nós, falou autorizado pista 10. Um helicóptero agora decolando da pista auxiliar em direção ao litoral, não interfere com sua aproximação. Meu ativo, TV 11, pista 10. 4 com 03 a bordo, 3 horas de 28, não vou tomar mais pior, não quero tanto. Alfa, antes da Juliette, gol 0092. Azul 4234, autorizado. Até a altura 10 do portão. Sim. Autorizado, táxi, até a altura 10 do portão 6, Azul 4234. Controle, papá, papá, Mike Delta, bom dia. Check o Delta na frequência 1198. 198, Delta. 192. 1092, mantém a posição. Mantém. Azul 4234, autorizado contornar o pátio, via Índia, no ponto de espera, chame torre 198, decimal 6. Autorizado contornar o pátio, no ponto de espera, chame torre 198, decimal 6. De Rio, solo aos 4.6, chame 1-2, na décima nova. Minha 49, autorizada é colar, vento 20 graus, 5 nós. Autorizada em colar de 1-0, bom, no 649. 1, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da táxi 6, Juliette. Gol 1092, na escuta? Na escuta, 1092. Gol 1092 está condicionado após passagem do Embraer 190, autorizado táxi via Juliette para o portão de número 08. 7 após o azul, prossegue 08, gol 1092. Triplo Romeo Golf, autorizado táxi, chame no ponto de espera. Pula 649, decolou os 48, chame 198, bom novo. Correio, muito bom dia, chame 6225, estabilizado. 198, manhã. Com 0-6. Vitor Tchali Hotel, como número 2, segue no táxi, reporte pronto no ponto de espera. Chané 6225, reporte quando baixado e travado, vento 50 graus, 5 nós. Pronto, seu 6225. Bravo Uniforme, como número 3, seguindo o pátio 4, Tarajá, reporte pronto. Salvador Azul 4234, ponto de espera da 10, pronto. Gente, mantenha o ponto de espera azul. Mantendo o ponto de espera azul 4234. Ponte alinhado e pronto, cabeceira 35, com o meu Golf. Firmo. Chané 6225, passou o estranho, passou o estranho. 6225, pouso autorizado, fica 10. Pouso autorizado, 6225. Ingressa via Juliette para o pátio 3. Charlie Hotel, caso deseje, pode ingressar à esquerda, pista e liberar na Oscar, fica mais próximo da cabeceira no 7. meu Golfo, tem um tráfego na... que vai passar sobre a pista? Aguarde. Já até confirmando, mantém a posição, ok? Flamengo, meu Golfo, autorizado a decolar, pista 35, 160 graus, 5 nós. 4234, ali mantém a pista no zero. Ali mantém a pista no zero, 4234. Charlie Hotel, autorizado, ingresso, reporte neto, pronto, cabeceiro no site. Chinelinha 225, solo 52, chamina 219. Solo 209, chinelinha 225. Alô Salvador, bom dia, chinelinha 225, livrou na Fox Front. Chinelinha 225, táxi via Alfa, Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, Xené 6225. Fala da falagem do Romeu Golfo. Oi, o Romeu Golfo, me manda decolagem? Decolou 53, triplo no meu Golfo, chame 19-8, bom voo. Obrigado, bom dia. Azul 4234, está livre a decolagem, 170 graus, 8 nós. Livre decolagem da 10 Azul Cabeceiro no 7, Mac Bravo em forma. 225. Juliette, portão 01. Juliette, 01. Charlie Hotel decolou 5.509, por favor. Solo, Charlie Hotel. Veículo 56, chame 198, controle, bom voo, Victor Charlie Hotel. 98, grato, bom dia. Mike Bitterman for me. Mantenha a posição agora, turn 11 na hora 10. Fala Salvador, muito bom dia. Tá 3179, pushback, acionamento, meia dúzia. 3179, autorizado, reporta táxi. E o chão para o táxi, 179. Torre Salvador, muito bom dia, Azul 4299, estabilizado na final. Bom dia, Azul 4299, reporte baixado e travado, vento 30 graus com 5 nós. Reportará o 4299. Gol 187, prossegue, pessoal. De autorização, Recife, nível 490. 7, gol 187, aguarde para 4. Pouso, ajuste no 0 no 2, azul 4299. Pronto para 4, gol 1887. Pronto, prossegue. Confirme o nível solicitado. Pode ser um repetitivo. 7, gol no 887 de Salvador para Recife, nível 370, via Brusque 58. Decola da pista 90, após decolagem em curva esquerda. Seda para o Puca, transição Caju, transponder 5426, frequência do controle 1119, decimal 8. Autorizado 370, Recife, Perusque 58, da pista 10 com a esquerda, Puca Caju, 5426, 198, gol 887. Protegimento correto, chame para acionamento e pushback, gol no 887. Informe livre decolar, Dono 7, vento 060 graus com 99. Nave, solo 02, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, azul 42. Bom dia, azul 4299, livrou à direita. Azul 4299, prossiga via Alfa, chamante da Gillette. Via Alfa, chamante da Gillette, azul 4299. Sente da 3179, terceiro ataque via Pat 1, Índia, Alfa, Ponte Espera da pista 10. Laxa Maratona em 1 no decimal 6, altímetro 10012. Ok, ajustado 1012. Índia Alfa, até o posto espera da 10, lá com a torre 2862, eu continuo com o trabalho, 3179. Salvador, muito bom dia, tá 3179, posso esperar dar 10, pronto. Bom dia, 3179, a linha decola da 10, vento 090 graus, como 49. Autorizado a alinhar e decolada 10, tá 3179. Iniciando 3179, torre 79, se decolar, dá 10, vento 090 graus, como 49. 79. 179, decolada 07, controle 120, decima 8, bom voo. Corrigindo, controle 119, decima 8, bom voo. Ok, 198, bom dia, bom trabalho, 79. Gol 8879, 2, pushback de acionamento. Autorizado pushback de acionamento, chame para o TAC, gol no 887. 8871, obrigado. O 9083, informação é Mike, tá pronto para cobrar? Gol 9083, autorizado para Confins, nível 360, decola da 1-0, após decolagem curva direita, saída da El, Leda Bridge, onde interceptará a UPS 16, Panin, DCT, transponder 5446, frequência do controle 199.8. O 9083 corrigindo, o transponder é o 5446. Diâmetro correto, chame para saneamento e push, gol 9083. Para o táxi 64 a bordo 12:35 Natal. 7 trazado táxi via Taxway India Alpha, ponta de estrela da pista 1-0. Lá chamar na torre em 1-8-6. Gol 1-8-8-7, altímetro 1-0-1-2. 3-8-6 com a torre, via táxi 8-7. Dia 1887, a linha decola da 1-0, vento 1-0 graus, com meia dúzia de nós. Decolagem com 1-8-7. Rio 989. Pode para a cópia Rio 989. Guardião 07, prossiga. Pronto para cópia, Rio 989. Rio 989, Salvador para Fortaleza, nível 310. Via UP do 119, Bangu, DCT, Abucu, DCT, conforme plano de voo. Decola da pista 1-0, após decolagem em curva à esquerda. Sai da Momo, Frote, transponde 5452, frequência do controle 119.80. 3304, tá? O Bom dia, 3304, continua a aproximação, aguarde pista livre. Só escuta, 3304, reporta o pássaros a pós-externo. Sente, grato. Já tinha pressionamento push, Rio 9891. 1012. 012, tem livre pouso na 10, tá? 3304. 1887, decolado 119, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia, o 9887. Reporte na cabeceira 35. Ou 1887 na frequência 119.8. Gente, vento 090 graus como 59, altímetro no 012, departe fora do solo. Então. 3304, forma helicóptero decolando à direita sem interferir. Observando, tá, 3304, obrigado. Então, 07, decola 1221, no controle 119, decimal 8, bom voo. Obrigado, até a volta. Tower American 239, checking in 7 miles out from runway 10. Roger, American 239, continue your approach, stand by for clearance to land. Continue, American 239. 3304, solo 21, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, liberal, obrigado. Salvador, bom dia, TAM 3304. TAM 3304, prossiga via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, repórter da with 14 knots, QNH 1012. American 239, clear to land. Clear to land for American 239. Affirmative, clear to land, American 239er. Okay, clear to land, American 239. Tá 3304, autorizado ingresso na Juliette para o portão 4. Juliette para o portão 4, tá 3304. Bem, Salvador, bom dia. Oceanair 6312 estabilizado. Estabilizado no localizador. Bom dia, 6312, é parte externo. Reportarei externo, 6312. American 239, are on the ground at 24, vacate to the right, call ground 121, decimal niner. 219, American 239. 83, autorizado, pushback de funcionamento. Chamo para o táxi. Passou externo, Oceanair 6312. Gente, aguarde pista livre. Guardando. American 239 is clear of runway 10 going to gate 11. American 239 clear taxi via taxiway Alpha, report before taxiway Juliet. Alpha, report Juliet before Juliet, American 239. Solo 28, oliva direita, solo 121, decimal 9. Oliva direita, solo 219. Salvador Tower, good morning. 3527, stabilize, localize. Good morning, 5217, continue your approach, stand by for clearance to land. Steady by, 3527. America 239, clear taxi via taxiway Alpha, report before Juliet. Copy, holding position for Avianca, clear the runway. Salvador, bom dia, Oceanair 6312, vibrando. Oceanair 6312, mantenha a posição, toda passagem para um Boeing 752 da American Airlines. Mantenha posição, aguarda o Boeing da American Airlines, 6312. Land 2527, Roger, land here, down. 39, clear to go ahead, via taxi Alpha, report before Juliet. Okay, no problem. Thank you. Flávio 891, aguarde para acionamento pushback. Azure Ground, good morning, Antonella 6222, information Mike 320 to Brasília. Confirm, Oceania 6225. Exactly, 6225. Roger, Oceania 6225, stand by to copy. Standing by, 6225. Com 9083 já está pronto para o táxi. Please, can you confirm the wind to 25217? 080 degrees with 13 knots. Thank you. 71 no Índia Alfa, ponte Pedra, pista 90. Lá chamar a torre 1 no 8, small 6, altímetro 90 no 2. Comido, já autorizado, parte 1 no Índia Alfa, ponte Pedra, pista 62 e 14. Obrigado, voo 9083, bom dia. Aguarda só a passagem do voo e após a passagem do América também ali que vai entrar para o Pátio 1, aí já pode iniciar o pushback e o acionamento. Autorizado o acionamento e o pushback Rio 981. Solo 6312 seguindo o América. Ciente, vem, prossiga via Alfa, chame antes da Juliette. Chamarei antes da Juliette, 6312. On the ground at 3-2, vacate to the right, call ground 1-1, decimal niner. Roger, runway 1-2-1-9. Torres, Salvador, muito bom dia, gol 9083, Índia, bom dia. Bom dia, 9083, a linha decola down no 0, vento 090 graus, como 5 nós. Gente, a linha e decola, pista 1-0, gol 9083. Telemetrido no 2, vai seguir o American Airlines para o portão 5, Pátio 1. Segue o American Airlines para o portão 5, 6312. Salvador, Pátio 1, Antônio. 25217, clear taxi via taxiway of report before Juliet. I will report to Juliet, 5217. Oceania 6225, ready to copy. Ready, go ahead. NSX 225 from Salvador to Brasília, flight level 320. Runway 10 after takeoff, turn right. Arbor departure left via Upazulu 17, Apino, and still Upazulu 17. Block 5454, Salvador approach frequency 119.8. Roger, 320 clear to Brasília, departing from runway 10, Arbor transition Elefa departure. Via Upper Zulu 17, 5454 squawk, departure control 119.8, Ocean Air 6225. Ocean Air 6225, read back, correct, report ready to push back and start up. Report 6-5. D Trip 5217 vai manter posição antes correction. Trip 5217, stand by before taxiway Juliet. Stand by before Juliet, 5217. Gente, Rio 9891, terceiro ataque via Pátio 3, Pátio 1, no Índia Alfa.